Confirmando a final da 197, visual contrato na final, curta da 197. Estou com a minha lógica, número 2 para pouso. Continua sua aproximação e após 3 milhas da 197. Reportará 3 milhas da 197. Já, no momento, senhor, a 2.4 milhas da 197, já, rumo meteórico. Meu meteórico autorizado, pouso pista no 7, vento no 50 graus com 08 nós. Gente, liga pouso na 197, rumo meteórico. No 270, no 04, autorizado, reporta ataque. Autorizado, 270. Tango November Eco, agora com Recife, 2545, tem um bom voo. 2545, Tango November Eco. Trip 5220, na escuta do solo. A sua escuta, prossiga. Táxi via Alfa Kilo, passe 3, atento ao sinalizador. Tango Romeu, até Oscar. No solo 00, autorizado backtrack para ingresso na base, reporte, livrando pista. Lava Parima, Lima Fox, autorizado ingresso na 17, reporte pronto. Atente para o tráfego Papá 28 Alfa, à sua frente, ingressando para o passe da base. Essa é uma frequência livre, Romeu Teó. Adião 02 para o 5. Forte, qual é a minha intenção? Avião 02, aguarde. 3 horas e meia autonomia, o galeão alternativo. Só confirmo o teu AB, eu vou no 27. 137, 136. 137, táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Índia, Alfa, ponto de espera da 10, torre 1, 18 decimal meia, Visão, Guardião 02, chame quando para decolagem. Marima Fox, decolado ao 04, chama controle 1935. 1935, 7. Ok, com aquilo, desça para 2000, com 1015, forma estabilizada. 2015, possibilidade de voar de TAP? Ah, possibilidade sim, comandante. Voe TAP da presente. E TAP desce a 2000, com 1015, obrigado. Zero autorizado, além de decolar. Golo 270, Lima tem. Mantenha 270. Da L80, 100. E aí, confirmando, vai prosseguir depois para o procedimento de instrumento Salvador? Afirmativo, faz dois ILS aí. Positivo, reporte quando no ideal para prosseguir sobre vetores para final ILS. 70. Salvador, o gol 1-3-0, para o 7 de Canadá. 05, autorizado, reporta táxi, gol no 777. Autorizado, reporta táxi, gol no 777. Guardião 02, autorizado decolagem, pode falar do solo controlado. Golo 270, autorizado decolagem, pista no 0, vento 140 graus com 089. Livre decolagem, 270. Guardião 02, fora do solo 07, o controle 1935. 119, decimal 35, controle Salvador, Guardião 02. Controle Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião 02. Boa tarde, 02, prossegue 500 pés. 500 pés na escuta? Tem como destino a Vila Policial Militar do Ponce, forma na visual com aquele local. Positivo. Salvador, Engano Vera Alfa, visual com cabo na plana rodatória. Chame torre, 18 mesmo. Índio November Alpha, reporte 3000 decimal 97. Reporta 3000 decimal 97. November Alpha, confirme-se visual com o tráfego. Guardião Sierra Alpha. repetir, o Índio November Alpha não copiou a mensagem. Confirma esse visual com o helicóptero Alpha Sierra 50. Afirmativo, acusa quando visual Índio November Alpha. Ciente. Do vetor agora, o Lima Lima Fox vai curvar à direita na 270. 270, o limite desta proa são aproximadamente 6 minutos. Caso de falha, reassume na proa de Duna e completa o procedimento em descida para 2000 pés. No momento, reporte para a descida. Está no quadrado aqui. Desce e mantenha 3000. 3000, Salvador, bom dia, vamos 270. Bom dia, 270, saída Arbor, 360, vigilância. Arbor 360, bom, 270. Gol, monotriplo, 7, 1, 8, 2, 2 horas e 40, com... 1, 1, 7, taxiria Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0. Ponto espera a torre 1, 1, 8, 6, 12, o ajuste no 0 no 5, um bom voo. Afirmativo, ponto espera a torre 1, 1, 8, 6, 12, voo 1, 7, vou pegar um bom trabalho. Falou de 4, 4, 3, suspeito o funcionamento, está no botão 1. Bom dia. Da passagem do Boeing da Gol, taxando a retaguarda. Autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Falta 2 dias, reportará com o táxi para 4 minutos. Voo 777, autorizado olhar e decolar pistão no 0, vento no 60 graus com 07 nós. Livre, frequência. Salvador, engano River Alpha, 3 milhas da 1-7. Engenho November Alpha, autorizado pouso pistão no 7, vento no 50 graus com 07 nós. Autorizado pouso, Engenho November Alpha. Salvador, boa tarde, está 3290, tem informação quilo. Boa tarde, 3290, identifique ao descido a 070, redução para 250 nós. Identificou 070, reduzindo 250 nós, está 3290. Estando o Lima Fox, mantendo a 270, agora afastado do Salvador, a despacho. Sim. 320, limite desta proa radial 260 de Salvador. Radial 2-0, 2-2-3-0, vou indo pro de Duna, desça para 2000 pés. Duna para 2000 pés, 2-2-3-0. Na proa de Duna. Na proa de Duna, 2230. Correto, confirmando portão 2. Sim, se no 02 chama pronto para o estacionamento, web 106741. Eu não passou na etapa, confirma, está autorizado, ele é 5310. Confirmo, está autorizado, está estabilizado. Autorizado, portal, obrigado. Com 270 agora com Recife, 288, tem um bom voo. Liberação no solo, Azulo 4, autorizado backtrack, reporte liga no pista. Uno 777, decolado Azulo 5, chame controle 1935. 1935, vou 1777, boa. Solo Azul 4463, pronto para passar com 720 a bordo, 2 horas e 40 da economia, Fernando Salvador. 7, contato, vigilância. 30, 1337. 3216, 10, mantém 050. 050. 1095, muito obrigado, 4 metros. Pessoal, Azul, boa, 754 com aquilo. Ok, com aquilo, deixa para o 060 em redução para 250. 060 reduzindo 250, tá livre, tá? Tá livre. Tá livre. Tá livre ou no 754? Lima Fox agora na proa 2, não, na proa 020, direita 020, limitado pelo lock. 020, limitado pelo lock, Lima Fox. Lembrar para estacionar livre frequência. Azul 4463, autorizado a linha e decolar pista 10, vento no 70 graus com 079. Lima Fox completa a direita na 070, nesta apoio irá interceptar o ILS em forma estabilizada. Inicialmente prossegue em descida para 3000. Informação em curso a Lima, Petrolina, nível 200, copia? Copia. Autorizado Petrolina, nível 200, decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída Momo, após Momo voa a posição Cogibo e após prossegue direto Petrolina. Controle em 199.35 e aciona 5463 no transponder. Mando, 1862 eu tenho uma curva. 1862, correto, pátio 3, chama para um direcionamento, Felipe 5490. Agora. Guarda. Na proa 080. Completa a direita na 080 em forma estabilizada. Desça para 2000 com 1015. Okay. está autorizado em 35 KLS, portaria 2230. Livre, informe autorizado. Portaria 2230. Autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus com 07 nós, que legal no 0 no 5. Autorizado pouso no 0 no 5, mas 2 1. Azul 4463, decolado azul no 9, chama controle 1935. 1935, obrigado. Meia dúzia, reduza para 250. Controle, boa tarde, o azul 4463 na sua escuta. 4463, contato vigilante. 4463. Voo no 777, chame Recife, 251, tem um bom voo. 251, voo no 777, boa. Localizador, parceria 2230. Deixa minha torre, 1862, até um bom pouso, né? Redução para aproximação. 2330, obrigado, já. Coisa no meia, reduza para 2009. 2009, 32 no meia. Positivo, prossegue em descida para 3000. 3000. O 3210. O Gol no 754, reduzindo para 200 nós, em descida para 4000 com 1015. 200, 1015, 4000 com 754. Duplo solo aos 21, livre pista pela direita, chame solo frequência 1219. Direita 219, até 21. Equipamento, chame novamente para o, a cópia, Caio. O azul 4076, décimo tem 050. 050, vai ter. Passarei 2230, autorizado pouso pistão no zero, vento no 50 graus com 09 nós. Autorizado pouso 990, 2230. 935, a torre 118, decimal meia dúzia, e aciona o padrão 0160. 4, vetor para o sequenciamento agora, esquerda na 040, limitado pelo LOC. 40 na 40. Quatro, copiou o controle? Siga! Confirme? Siga, 754. Positivo, sobre o vetor agora, curva esquerda na 40, o limite ao lote. Prossegue em descida 40. 40 na 40. 40 na 40, 754, está cheio do trânsito da frente. Positivo. O 3216 vai soltar um pequeno desvio à direita e dar uma formaçãozinha pequena na frente. Gente, inicia a redução para 1709, vai seguir um Alpha Charlie 090, está agora em duna com 190 de graus em redução para aproximação. Inicia a redução para 1709, está autorizado para seguir para 2000 pés. Reduzindo para 1970, 2000 pés, já estará estabilizado, 3216. O Lima, Lima Fox, confirma intenções, irá prosseguir para a remetida após estabilizar na final? Essa remete na DA, prossegue para o nosso procedimento. Positivo, agora a transferência junto à torre. Boa, Lima, Lima Fox, passa Duna, complete com a torre agora, 1862. 1867. Aí o Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, prossiga. Ah, na final do dia. Lima, Lima Fox, continua sua aproximação, cheque de pouso, reporte passando marcador externo. Passará. R230, no solo AV24, limpeza pela direita, chame o solo 1219. 319, obrigado. Estou indo, Juliette, prossiga. Webjet 5728, me escuta. Tem condições de aguardar apenas um instante para o push? Temos um Embraer da Passaredo para ingresso na remoto no 4. Gente, graças. O Passaredo 2230, por gentileza, utilizando na medida do possível, Alfa Juliette, remota 1 no 4, passe principal. Alfa Juliette, remota 1 no 4, 2230. Nessa aproximação, na prova avistado, autorizado toque rebatido da pistão no zero, vento no M0 graus com 09 nós. Vento M0 09. Objeto 6741 no 02 autorizado, reporta ataque. Reporta ataque. 6741. O Webjet 5728, me escuta? Relativo, mas após lembrar da passaria do passar a retaguarda, prosseguindo para remoto no 4, só inicio o pushback, ok? Obrigado pela colaboração. Ok, então, após a passaria do Webjet 5728. 463 é com Recife, 251, tem um bom voo. 251, obrigado. Boa tarde, confirma o local de sobrevoo. Uma redução para aproximação com a torre agora, 1862. 1862 com a torre, o 3216. Gente, autorizado Salvador-Salvador, sobrevoo em Camaçari. 1.000 pés de altitude, decola da 197 com curva à esquerda, um corredor forte. Controle em 1.19.35, a torre em 1.18.62 e aciona 0.1.16 no transponder. 76, Salvador. Possibilidade de liberar de velocidade em espaço, no 4.026. Negativo, eu necessito que o senhor reduza para 200 nós. Desça para 3.000 pés em redução para 200 nós, o 476. Tá, ok, 3.000 pés. Pode ser 210, 2109, 4026. Ok, vou com a proa 040. Com a proa 040, intercepto o localizador em descida para 2.000 pés. Proa 040 vai manter, vai interceptar o localizador, 210 nós, descendo para 3.000, 4026. 2.000. Descida para 2.000 pés, 4026. Roda aguardando pista livre, da 3216. Luiz, lhe direcionar a resposta para o táxi. O Trip 5490, no espaço 3 autorizado, reporta táxi.